Saturno Boiador para interceptar a chegada Bonf. Ação de edificação, dessa vez chegada Bonf para nível 050, ajuste no 094. Xananel no Fato 1, nação de edificação, voador para interceptar a chegada Bonf, desça via para nível 050, ajuste no 094. 050, posso voar na Lagoinha, já percebeu? Xananel no Fato 1, mas é preciso dar a chegada ao Xananel no Fato 1. Patrícia 5, controle Salvador. Xananel 315, ação de edificação. Desça via chegada a mão para o nível 050, ajuste no 014. Para o táxi, a janela 624, tempo 88 a moto, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Bom dia, o reporte de Dallas. Tá, é a Taxi 1, Little, Aero 4, Tapsol, 4-5-5. Via para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000, Azul 771, desça via para 2.000 pés, ajuste no 014, Azul 771. Via para 2.000 pés com 1.014, Azul 2771. Convite a chave até o controle Salvador. Chave Hotel, 2 milhas da posição Coral, aciona identificação, foi Mari para interceptar a chegada Mari, reporte para a descida, ajuste no 014. Direito no 2-1 no 1, só. 2-1 no 1, obrigação. Solo Salvador, uma boa, eu tá 3804, livrou. Então 3804, táxi via Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa Juliette, a ponte a meia dúzia, então 3804. Seguiu com lápis 3-0, vento 1, 4-0 graus, no 2-0. 3-0, colapso já 3-4. Salve, Xanelé S, 1A10, Go 1255. Go 1255, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, Go 1255. Curva gerente, decolagem da 17, transponder 0127, controle Salvador 119.35. Para descida, controle. Delta Charlie Hotel, desce para nível 060, Papa Delta Charlie Hotel. 060, Charlie Hotel. 4, decolado 17, controle 1935, boa viagem. 1935. 62, 54, decolou. Charlie 6254, contato radar na decolagem, subavia para a Delta Charlie para nível 360. Dael 360, pode voar lenda? Chanel 6254, vou atender a descida para ele. 771, autorizado IADF, que sua pista 90, reposto estabilizado, azul 2771. Reposto estabilizado, o azul 2771. Aberto com o Romeo Golf, boa tarde, Brasília. Às 15h30? É o BT 15h30? O meu nome é um autorizado para Siri, restrito inicialmente 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita no corredor Axé. Transponder 0130, controle Salvador 120, decimal 8. 119, decimal 35. O Golf corrigindo o controle 119, decimal 35. Planejamento correto, parte PB. Planejamento de taxa de decolagem 4R1, 18, decimal 95, altímetro no 014, mau voo. Taxi autorizado direito via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altímetro 014, mão bom. Direita via, ponto de espera uma torre 295, ou 314, alinhado, ponto de contato. Ok, Salvador, meu bono 52, está no 1810, aonde vira o litoral, é a cidade de Chile. Bono 52, agora para descida. Afirma, estabilizado, 2771. Azul 2771, no complexo na IADF, que foi pista 0, chama a Torre Salvador na sequência 118, decimal 95. Chama a Torre Salvador em 2771. Voltando 528 milhas da posição coral, contato radar, oi, Mari, parece que interceptar a chegada Mari, desça para nível 060. Eu tô 5-2, desconsidera a descida. Vai manter o nível 1-1-0, que o senhor tá na área de Ilhéus ainda. De forma passando na posição coral, na proa de Mari. Senhor, bom dia, ajuste no 014, tráfego avistado, pouso autorizado, costuma 0, vento 120 graus, 139. Pouso autorizado, 2771. Cidade indicada. 250. 250, número 2 na aproximação. E se redução para 210 mais? Para 210 não. Telemetria número 5, velocidade indicada. Indicada de 2.0, né? Esquecida para 3.000 pés, ajuste no 014, forme estabilizado. 3.000 pés, reporte estabilizado. Sirene uniforme Tango, confirme o tipo de equipamento. Sony Código 0134, mantendo-se em condições visuais no setor, direto Cairo Lourenço. E o Charlie Hotel desce até 5 mil pés, ajuste no 04. 5 mil no 04. Permitiu, o Charlie Hotel está sob vetor para sequenciamento, curva esquerda, vai na flor 010, limite é o localizador. 010, ele está por Lopes, Canadão. Afirmativo, nessa flor, estabilizando essa flor, está autorizado a descer até 3 mil pés, o ajuste em 1-0-1-4. 3 mil, Jonathan. 6254, passa a posição da EL. Passa o nível 130, chame o centro, frequência 125, decimal 1, caso negativo, 133, decimal 25. Centro Recife 1251, alterna 133-25, 6254, vai. Afirmativo, Netuno 5-2 passa a posição coral no momento, mantendo 1-1-0, já na ponta de descida. Bom dia, tem azul. Netuno 5-2 no ponto de descida. É 3-1-5, indicado. 2-0-5. Gente, o Oxenê 1941 reduz até 1809. Reduzindo 180 graus, mesmo padrão. Gente, o Vitor Sérgio Hotel reduz a 1809, Vitor Sérgio Hotel. 180, Jalapel. Afirmativo. Tudo 52, confirme que eu ative o Salvador de Capote. Sérgio 23, direito no 211, Sérgio. Direito no 211. Eu vou checar. Tudo em Salvador, fere em condições visuais, a pista 10, ajuste no 0 no 4, procedimento previsto, ele é TX-Ray, pista no 0, por quê? Enem 315, confirme a sua velocidade de momento. Permanece a velocidade, 2 anos. 7. Ok, 6315, desça para 2 mil pés, livre LS, informe estabilizado. Estabilizado, 6315. Mantido, tem entrado na sua posição 1 hora, aproximadamente 8 milhas, mantendo 700 pés, o helicóptero não irá interferir com a sua aproximação. Enem 1141, cruza 7.800 pés, eu tenho tráfego na sua posição 11 horas. Tráfego está 15 milhas, cruzando 3.800 pés, sou irá segui-lo como número 2. Certo, é um padrão. Eu ouvi que a Célia Hotel cruza 4.300 pés, autorizado até 3.000 pés. Ajuste é 1.04, seu novo limite é magnético 1.20 de cima. 1.20 de cima, Célia Hotel, descendo até 3.000. Afirmativo. Uniforme então, troque o código para 0135. Eu acho que eu consegui o pátio, UPB. 404, Delta Verão, Comandante 03. Autorizado, para Serra Novembro, Índia Papá, nível 100. Decola da pistão no 7, curva direita, subida coral, Planianque. Transponder 5126, controle 119.35. Autorizado, para a pistão, nível 100, para a 107, com curva à direita, é de coral. Pelo informe, acha correto o treinamento, táxi de colagem com a torre 118, decimal 95, ajuste na 04, mau voo. Salvador, boa tarde, é o Pastor 20. Pastor 20, Fábio 2020? Sim. Autorizado, Recife, nível 250. Decola pista 10, curva esquerda, estilo subida, Cuca, Jamo, Aracaju, Viapers 17. Transponder 5402, controle 120, decimal, correção, controle 119, decimal 35. 5250, decolando 0 cobertura, Punta de Amo, Aracaju, outra de 17, 402, e nós 35 de controle do Pastor, então pode utilizar para o final. Pastor 20, correto, autorizando acionamento para Pastor Protec. Passará. Vamos passar para o Protec da Torre, por exemplo, eu vou dar uma pergunta. 118, decimal 95. Alto, 9, obrigado. Pastor Vitor, vou indo para o Agitap. O Agitap é para 2.000 pés e confirma que três aeronaves que você precisa. Primativo do Xenia, só vai entrar na sua posição 12 horas 10 milhas, está cruzando o nível 150. É para manter sobre reduzido? Entendi. É para manter a velocidade reduzida na descida? P2.2.6, confirme a sua velocidade indicada. 6226-3109. O Xenia 6320 está liberado velocidade até 310 mais. Entendi, o Victor Charlie Hotel, curva direita na Pura 130, informe estabilizado, Victor Charlie Hotel. Direita 130, vai apontar estabilizado, Galantão. Ativo, o Xenia 141 está livre LS, informe estabilizado. Separado estabilizado, 141. Control, contact 3216 request. 3216 level 370. Air surveillance, moment departure. Did you call? Yeah, sir. Request flight break audible. 3216. Negative, sir. Maintain moment departure. Did you call? You call, contact 3216. Okay. Get back here. Roger, pode ser que eu tenha sido respondido por questão. Out step, right now. Check, please, para pushback acionamento. 2788 autorizado para pushback acionamento da parte 3. Confirma o transponder cotejado. Transponder 0777. Gente, altere para 5407 o 2788. 407. Vamos para o pushback acionamento. 272. Autorizando, repartição fax. Vamos, vamos, batalha, batalha 2230. 2230, boa tarde, prepara a arma, ele leva a guarda-cópia. Que aguardando. É, transformação no recibo aqui, não, 277. Afirmo, estamos checando, já chegamos outra informação de que não foi transmitido. Peço que mantenha a frequência caso confirmado será a informação será transmitida pelo solo. Perfeito, obrigado. Aeronave que acabou de pousar na Majestade, não tem nada aqui em Tom Norvete. Retorno 20 graus e não tem mais. Xenia 2206 indicado. 226-3109. 7. Xenia 6320 indicado. 3109. Pastor Romeu, prossiga. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, curva à direita, subida a árvore Alefa. Após Alefa, voa off-lore, após direto à Vitória da Conquista. Transponder 5406, controle 119, decimal 35. Desconfio com 810, curva direita, árvore Alefa, após off-lore, depois Conquista. Transponder 5400, controle 119, 35, 3230. 230, correto, repassando para o pushback acionamento. Salvador, boa tarde, 6305, boa tarde, táxi de Alfa Juliette, passe 2. Alfa Juliette, passe 2, 6. 01256, Salvador Ground. 01256. We check our information, and now please check on frequency 107.075. If you not receive the message, please call again to receive the airdrop position. Roger, check it out. Estado, tudo autorizado, pistão a zero, vento no 20 graus, 12 mais. Vira e pôs, 141. Xenia 320, vetor para sequenciamento, curva esquerda, vem na proa 035. Tráfego na sua posição 2 horas, 7 milhas, cruzamos 7.800 pés. Então, esperou o tráfego no horizonte. Xenia 6320, curva esquerda, proa 030. Tráfego na sua posição 2 horas, 6 milhas, cruzando 7.500 pés. Navegando para o Xenia 35, o Delta Fox de ambulância, escuta, senhor. Pra que escutar o Delta Fox? Mantenha a 6226, iniciei ponto de velocidade para 1809. Reduzindo a aproximação, 6226. Telema 6320, reduza, 1809. 1806302. Parque autorizado via Pátio Índia, ponto de espera sobre 1-1-8-9-5. Ajuste no 0-4, observando a aeronave da Avianca, ingressando no pátio principal, parqueando o número 2. Pátio Índia, 1-2-9-5, no ponto de espera, azul, 2-7-8. Tirou descendo para 2000. Certo, Delta Fox, acione código 0127. 0127. 6226, desce para 2000. Afirmativo, desce para 2000 pés, curva esquerda, vou na proa 010 agora. Proa 010, esquerda para 2000, 6226. Para de alinhamento, baixo pronto, vai decorar, está precisando na flash, desce aí no caminho, acho. Victor Charlie, tem uma condição de manter a velocidade até o marcador externo? Afirmativo, senhor. Tan 3216, chame o centro Recife 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45, Tan 3216. 265, 3514, boa. Tan 6226, velocidade indicada. Reduzindo, na redução passa por 2309. Sente, seu novo limite agora é a magnética 120 de Simbra. Magnética 120 de Simbra é o limite para o 6226. Tan 6320, desça para 3000 pés. 6320. Sete agora, recife 3000, 6320. Direita 1201, só. 2011, obrigado, boa tarde. Sensamento, curva esquerda, vou na proa 330, número 3. Esquerda, proa 330, voltando para o 2. Está estabilizado, Vitor Celotão. A gente chama a torre, frequência 118, decimal 95, Vitor Celotão. 295, Celotão. Telema 6226, tráfego que o seu precede 8 milhas à frente, curva direita, 130, informe estabilizado, 6226. 6226, direita, 130, chamará estabilizado o localizador, 6226. Afirmativo, autorizado descida para 2000, autorizado ILS. 2000 ILS, autorizado, 6226. Telema 6320, tráfego na sua posição 1 hora, 8 milhas, da companhia, cruzando 4.410. Mantenha presente proa, o limite permanece a magnética 120 de Simbra. Gente, já está mantendo 150 nós, 1.509 nós, o limite é 120 de Simbra, dando para 3.000 recebidos, 6.300. Afirmativo, Netuno 5.2 cruza 5.400 pés, autorizado até 5.000 pés, tráfego na sua posição 12 horas, 6 milhas, cruzando 5.800 pés. Netuno 5.2, autorizado 5.000 pés, visual com tráfego. Gente. Como deu o capinha de ali? Cruzado em grosso, esquerda pista, reponte a linha do ponto, terceiro na 7. Qual a linha pronta, já deu, meu Deus. Delta informe, ótimo, decolado aos 37. Chame o controle, 1935, uma boa viagem. 1935, muito obrigado. Beijo, informe, sabe? Posição 2-0, se passar no 0-0, será que foi feita alguma DLA? Vamos, tem um perfil de chegada? 44. É na 6320 direita pro 095. Limite 8 milhas. Direita 095. Limite 8 milhas, 6320. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta Uniforme 11, que decolou o coral, a sua escuta. Tenemia 320, complete curva direita, vou indo pro 120, informe estabilizado. Confirme, Tenemia 320. Direita pro 120, formará estabilizado. 120, reforço estabilizado, 6320, pode descer para 2000. Permitiu, desça para 2000 pés, ajuste no 0, pula 4. No 0, no 4, desce para 2000 e forma estabilizado, 6320. Permitiu, o Netuno 52, curva direita, vou indo para o 050, limite é 130 de cima. 050, limite 130 de cima. É que se uniforme tango está na escuta de Salvador? Na sua escuta. Você tem condição de voar na proa 225 e manter-se em condições visuais? Proa 225 para o X-Ray de Parmesan. Ativo. Controle Salvador, Papa Romeu, Delta Uniforme Oscar decolou na sua escuta. Delta Uniforme Oscar. Tente... Vai visual para Itapetinga, confere. Rota proposta, após coral, desce até Itapetinga. Então vou ir na proa de coral, atenção inicialmente ao nível 900. Passa a canal atualizado, coral na proa de alta de canal. Futuro 5-2, desça para 4.000 pés, retorno 5-2. Confirma, retorno 5-2. Desça para 4.000 pés, retorno 5-2. 4.000 pés, retorno 5-2. 4.000 pés, retorno 5-2. Tráfego que precede 6 milhas à sua frente, está autorizado a completar a curva à direita na proa 120. Limite ao custo do localizador. Netuno 52, curva direita, proa 120, limite ao localizador. Patrulhador 2788, caminho. Contato radar na decolagem, suba a via saída Momo. Confirme pro 2788, senhor. Radar na decolagem, suba a via saída Momo, nível 170. Confirme pro 2788, senhor. 2788 azul, confirme. Ok, tá mantendo 3.000 por restrição, tá liberado da restrição de gradiente? Autorizado, subido até 170, sem restrição. Então 170, azul 2788. 6226 estabilizado. 6226, chame a torre, frequência 118, direito 995. 1895, 26. É 3.26, informe estabilizado, descido até 2.000 pés, ajuste no 04. Chileme 626, ajuste no 04, tráfego avistado, pouso autorizado, piste no 0, vento no 40 graus, no 29. Livre pouso na 10, Chileme 626. Vou ver o voo decolado às 4 0, prova do farol, transfere controle de 2.500 pés. Vale 6320, no momento, está batendo no pé, o autorizaria direto 085 para a Siri? Quem chamou? O Romeu, vou. Negativo, ontem 1.000 pés até através do farol da barra no corredor da chave. Batendo do 10 até através do farol, Romeu, vou. 6320, estabilizado. 6320, complete a aproximação, chame a torre. Frequência 118.995, tráfego que o precede 7 milhas à frente. 118.954, obrigado. Netuno 52, inicie redução para aproximação, tráfego que o precede 6 milhas à frente. Netuno 52, fazendo a redução. Netuno 3144, inicie redução 250 mais. Já não tem 250, então 3144. Agora é para 210 mais, o número 5 na aproximação. Então 210 mais, 3144. Netuno 320, continua a aproximação, aguardando a autorização de curso. Reduz no 04. 0 no 4, continua a aproximação, aguardando a autorização. Netuno 04. Só reduza para aproximação, vai para a estação de comunicação, Netuno 52. 2, sim. Atenção, rede de curso aqui pelo litoral ou direto? Sim, Romeu, Romeu Golfo. Romeu, Romeu Golfo, atenção, de prosseguir pelo litoral ou direto? Se prosseguir direto, senhor. Apresente o voo direto, inicialmente, o Matheus Milpés. Direto, Matheus Milpés, está presente, Romeu, Romeu Golfo. Retorno o hotel, Romeu Golfo, para o grande operação, retorno a marca do setor norte. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6226 em direção na Taxiway Alpha. Ocean Air 6226, boa tarde, Alpha Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, 6226. Retorno 52, complete aproximação, Ocean Air agora é tua, 11895, bom pouso. 18895, prato. Salvador, prato. Boa tarde, go 12566862 Natal. Confirm set level. We have 390 and we have a got information from you. Go 1256, I have flight level 370. Do you copy or send away coordination? No, copy that. The 370 is just there. Thank you. So, permit to Sierra Bravo, Sierra Golf, flight level 370. Take off runway 10, left to turn, book a departure, Z-Path transition, via 310. This clock 5470, Salvador approach frequency 119.35. Roger, this is number 370 and final stroke. Natal. Book out one depart, book a departure, departure and vehicle, pick up one way one, 10 turn left, via flight train road, Apezulu 10, clock 5470 and control 119.35, go 1256. 1256, 1256, read the box correct, coming ready for pushback and setup. Calma aí, for pushback, 1256. Alô, Salvador, boa tarde, 6320, do Xanari, Bruno. 6320, boa tarde, Alfa Juliette, 28. Alfa e Juliette, posição, confia com a gente, lê? 08. 08, obrigado. Passarei 2230, visual com bandeirante na final da 90. Firmo. Código pouso do mesmo ali em manter pistão zero. Sim, após o pouso em manter pistão zero. Vitor Fernandão, autorizado, só a taxa Lima. Charlie Hotel até Quebec, na Quebec Torre 118, decimal 95, para esse movimento. Avisou alguns animais para o transferidor? Ok, se o hotel Romeo Golf, frequência livre está presente, ok? Ok, então, frequência livre de bola. Então, Romeo Golf, para acionamento de colares, deverá chamar a torre, ok? Estacionado 5-3. 2-2-3-0. É só esse 406. 406, do 230. Pés a nave PA31, com o mesmo destino, Siri. Seis horas de passarinho, suba para o nível 180, voe direto Lepa. 180, direto Lepa, 230. Direita no 211 só. Subiu, tá 3144. Tá 3144. Posição meia dúzia para Guarulhos, pronto, cópia. 3805, boa tarde. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via upper do 1-0, Piraí, DCT 1 Bade, upper do 4-4, Pagode. Transponder 5441, controle 1-19, decimal 35. Para Guarulhos, autorizado nível 340, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, perfil da El, Leda Motiva. Upper Zulu 1-0, Piraí direto Pag, Upper Zulu 44 e Pagode 5441 no transponder e 1935 o controle, está 3805. 3805 correto, champamos para o puxa de acacionamento. Correto. Saulo, boa tarde, então 3144, livrou agora na Alfa, na sua escuta. 3144, boa tarde. Alfa, Juliette, ponte 9. Alfa, Juliette, portão 9, então 3144. Tango Lima, Zulu Golf, prepara a subida da Momo DCT, corre só um minuto para a confirmação do nível de voo. Zulu Golf, cópia. Autorizado, Sierra November Hotel Papá, nível 040. Decola da pista 17, curva esquerda, subida Momo DCT. Transponder 5454, controle 119, decimal 35. O Google ficou reto, reposta transfera para o chip de acacionamento. O Google ficou reto, acionamento táxi, decolagem com a torre 1-8, decimal 95, o ajuste 1-0-4, mau voo. Meters, cruzando 1.700 pés. na escuta? Uniforme off, controle. Na escuta. A 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100, serviço radar terminado, chame agora, controle Léo, frequência 1201, boa viagem. Não, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 41 no meio, informação Romeu. 41 no meio da Azul, sem identificação, autorizado via chegada a mais, desço para o nível 050, estoutímetro 10014, vigilância. Via Mari para o 050, Azul 4014, Azul 41 no meio. Voo 2008, desço para 2000 pés, estoutímetro na 04, informe no localizador. 2000 e Batuas informaremos no localizador 2008. Autorizado o cruzamento, pistão 028, reparte antes do taxi Juliette. Autorizado o cruzamento, reporta antes Juliette. And to voice on the bike, go 1265, part 6. Zero, autorizado, Juliette, pátio, ponto de espera, por 118, decimal 95, ajuste 10014. Ponto de espera, 18,95, ajustado no 014. Go 1256 ground. 1256 North. After Echo 120 from Louisiana Airport passing your here, approved push back and come ready for taxi. After Brazilia from Brazilia Airport to clear the push and start, go 1256. 0, autorizado a linha de colar, pistão 0, vento 1, 30 graus, 1, 2, 9. 205 no 612, é pushback acionamento. 62 autorizado a chave táxi. Manhã do táxi, tá 3205. Estabilizada aqui, foi 10. Completa a aproximação, chama agora a torre 718-95, no pouso 285, obrigado, até já. Until Taxi Lima. 220, decolado 04, localizando 35, olha. Camarada, obrigado, vou te ver. É 46 minutes, alternate, mais próximo a Tio. Taxi to your right, via Taxi 3, India to holding point, runway 10. Tower 118.095, altimeter 0014. Clear taxi via Intel for right side, tower 118.95. Go 256, thanks to date. Clear taxi to 20. Estou a 20. Contato radar, subo para nível 250. Perfil Puka Aracaju. Puka Aracaju para 250, pastor. Patrão 16, desço essa via para 2000 pés, estou altímetro na zona 4 e informe no localizador. Chamando localizador X-ray, azul 4116. Salvador, boa, azul 2714, gente da Romeu. Por gentileza, a saída prevista para a barreira. 2714? Mais apenas um minuto para confirmar o nível de voo, já estou recebendo o completo. Tá, obrigado. Sete, uno, quatro, cópia. Próxima cópia, Charlie. Barreira de nível 160 autorizada. Decola da pistola zero, curva esquerda, subida Momo, Zacate, via rota do plano. Transponder 5477, controle 119.35. After the car on short final, clear to line up and maintain position, runway 10. After the car on short final, runway 10, clear to line up and maintain, go 1056. Romeo 1613, 55, order number 1. Tem informação, Romeo, na posição 3, para a cópia. 3315, prepara da Ela da Morte, vai para a cópia. Ela da Morte, 3. Para o táxi, o 3805. Táxi via parte Índia, controle espera torre 1185, adicional 014. Por gentileza, PLB, autonomia alternativa. Já foi informado, mas está com 161-3055, alternando o galeão. Está autorizado via parte Índia no ponto de espera 1895, 3805. Max Serra Golfo, boa tarde, número 2, cópia. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E Upperzulu 1-0, Piraí, Umbade, Upperzulu 4-4, Pagog. Transponder 5503, controle 119.35. Autorizado para Guarulhos 360, saída da El, Leda Motiva, decolando pista 1-0, curva direita. E Upperzulu 1-0, Piraí, Umbade, Upperzulu 4-4, Pagog. 5-0-3 no transponder, 7-0-9, 10-0-3. Bom, subiça para 4 mil pés, estou o time 204, vigilância alerta. Via, 4 mil pés, 26 via ponte, voo 1 de cima. Papa Romeo, Mike, Terra Golf, cópia. Copia. Pesado, Muco G080, decola da 17, curva direita, subida água, DCT. Transponder 5467. Controle 119.35. Olha, 2-5-6-0-9, controle 19.35, boa viagem. 19.35, obrigado. 2-5-6. Chegando no Golf, vento lá autorizado, puxando o vento no quarto 0 graus, 1-3-9. Pátio, pista que decola o programa. 1-2-5-6, Clara Sapleiro 370, Tuca de Pá de Pátio. Tuca de Pátio, Clara Sapleiro 370, 1-2-5-6. Clear to 1-2, take 3, Oscar. Tuca de Pátio, vai voar direto na Caju, pastor. Estabilizado. 8 milhas, azul, 4-1-1-6. 1-2-9-5, ajuste no 0-1-4. Complete a aproximação, chama agora a torre 118-95, compulso. 18-95, obrigado. 4-1-1-6, Salvador, azul 4-1-1-6, final de 7 milhas, visual. Azul 4-1-1-6, ajuste na 0-1-4, continua a aproximação agora de autorização de pouso. Ah, só escuta, azul 4-1-1-6. 3 mil pés, e manterá 3 mil pés como restrição, vemos o gol. Request fly direct depart position. Aí, mantém position. Could you please confirm the call sign of the aircraft?